tantas vezes que eu me perdi e o Senhor me encontrou. E eu esqueci de dizer obrigado, Senhor. O que posso, Senhor, dar em troca da graça infinita que sustenta, consola o que chora nas horas aflitas? Pela luz que brilhou neste mundo e mostrou o caminho, a fonte da paz, nosso rei, da coroa. Tuas feridas, tua mão estendida a me abençoar. É impossível, como poderei pagar? Tu mereces muito mais que tudo que eu possa dar. Feridas, tua mão estendida a me abençoar.